Ou é Tupã no céu, Caioré na terra. Ou é Tupã no céu, Caioré na terra. Ou vamos ver quem pode mais, é Caioré na terra. Vamos ver quem pode mais, é Caioré na terra. Ei, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não acende o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa. Ou quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Ou é Tupã no céu, Guajajara na terra. Ou é Tupã no céu, Guajajara na terra. Vamos ver quem pode mais, Caioré na terra. Vamos ver quem pode mais, é Guajajara. Ei, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra deles. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o fundo. O é Tupã no céu, Guajajara na terra. O é Tupã no céu, Guajajara na terra. Vamos ver quem pode mais, é Guajajara na terra. Vamos ver quem pode mais, é Guajajara. Ei, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra. Ou é Tupã no céu, Maracanã na terra. É Tupã no céu, Maracanã na terra. Ou vamos ver quem pode, Maracanã na terra. Vamos ver quem pode, Maracanã. Ei, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra deles. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não machuca a terra dele. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra dele. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra dele. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra dele. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra dele. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra dele. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra. Ou quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Ou quem não pode com os índios, não mexe com a terra. Ou quem não pode com a formiga, não mexe com a terra. Ou quem não pode com os índios, não mexe com a terra. Quem não pode com a formiga, não acende o formiga. Quem não pode com os índios, não mexe com a terra. Não mexe com a terra. Não mexe com a terra. Não mexe com a terra. Não mexe com a terra. Não mexe com a terra.